A pedra Arkhen é uma das joias mais raras da Terra-média, mas sua importância vai muito além do brilho que ofusca os olhos. Ela se tornou uma herança para os reis do povo de Durin, mas no fim, acabou por despertar orgulho, ambição e conflito. Hoje, vamos explorar sua história desde sua descoberta até seu fim, na própria montanha. Me acompanhe até o final desse vídeo. A Pedra Arkhen era uma gema extraordinária, diferente de qualquer outra joia na Terra-média. Em O Hobbit, Tolkien a descreve como um globo com 1000 facetas que brilhava como prata à luz do fogo, como água ao sol, como neve sob as estrelas e como chuva sob a lua. Sua característica mais impressionante era o fato de brilhar com luz própria. Mesmo na escuridão, emanava um brilho pálido interno e, quando exposta à luz, absorvia toda a luminosidade ao redor, transformando-a em milhares de faíscas brancas com reflexos de arco-íris. Era uma gema natural, descoberta nas profundezas da montanha solitária, Erebor, provavelmente formada ao longo de eras nas raízes da montanha. Assim, a pedra era chamada de o coração da montanha. Existe ainda uma teoria intrigante de que a Pedra Arkhen poderia ser uma das Silmarils perdidas da Primeira Era, possivelmente aquela levada por Maedhros ao se lançar em uma fenda cheia de chamas. No entanto, Tolkien nunca confirmou essa conexão, e a Pedra Arkhen não apresenta as mesmas propriedades das Silmarils, como queimar carne corrompida, por exemplo, o que enfraquece essa hipótese. Sua história começa no ano 1999 da Terceira Era, quando Thrain I, da linhagem de Durin, liderou seu povo para estabelecer um novo reino sob a Montanha Solitária. Os anões haviam deixado Khazad-dûm após o despertar do Balrog em 1980 da Terceira Era. Eles vagaram por algumas décadas antes de Thrain I estabelecer-se em Erebor. A montanha era rica em minérios, possuía grandes salões naturais e era estrategicamente defensável. Foi durante as primeiras escavações, nas profundezas sob as raízes da montanha, que Thrain I e seus mineiros descobriram a Pedra Arkhen. Os anões reconheceram imediatamente que aquela gema era especial. Sua beleza, seu brilho interno, suas propriedades únicas, tudo indicava que era um tesouro sem igual. Thrain I ordenou que os melhores lapidários anões trabalhassem a pedra. Eles cuidadosamente facetaram e poliram a gema, revelando seu esplendor completo. O resultado foi uma obra-prima que combinava a beleza natural da pedra com a habilidade artesanal dos anões. A Pedra Arkhen tornou-se o tesouro mais valorizado do reino de Erebor. Thrain I declarou a pedra como herança real da casa de Durin. Quando Thorin I, filho de Thrain I, abandonou Erebor em 2210 da Terceira Era para estabelecer-se nas Montanhas Cinzentas, ele levou a Pedra Arkhen consigo. Mas as Montanhas Cinzentas se tornaram perigosas. Dragões começaram a aparecer, atacando os reinos anões ali estabelecidos. Assim, em 2590, Thror liderou uma grande parte do povo de Durin de volta para a Montanha Solitária e trouxe consigo a Pedra Arkhen. Sob o governo de Thror, Erebor floresceu como nunca antes. O reino se tornou rico e poderoso. Mas, em 2770, o desastre chegou a Erebor na forma de Smaug, o Dourado, o maior dragão ainda vivo na Terra-média. Smaug havia ouvido rumores da vasta riqueza acumulada em Erebor. Ele desceu das Montanhas do Norte e atacou a Montanha Solitária sem aviso. Naquele dia terrível, Thror e seu filho Thrain II mal escaparam do ataque por uma porta lateral no pé da montanha, e Thorin, Escudo de Carvalho, o filho de Thrain, sobreviveu pois estava fora da montanha na hora do saque de Smaug. Nesse tumulto, a Pedra Arkhen ficou para trás. A perda de seu reino foi devastadora para os anões sobreviventes. Durante os próximos 171 anos, a Pedra Arkhen permaneceu enterrada no tesouro de Smaug. O dragão dormia sobre ela, sem saber especificamente de sua importância. Para Smaug, a pedra era apenas mais uma joia brilhante em sua cama de ouro e gemas. Mas para Thorin, escudo de carvalho, herdeiro de Durin, a Pedra Arken era muito importante, como vemos na seguinte declaração. Pois a Pedra Arken de meu pai vale mais do que um rio de ouro, e para mim não tem preço. De todo o tesouro, aquela pedra me pertence, e vingar-me-ei de qualquer um que a encontre e a retenha consigo. Em 2941 da Terceira Era, Thorin montou uma expedição para retomar Erebor. Ele reuniu 12 companheiros anões e, por conselho de Gandalf, contratou Bilbo Bolseiro como o ladrão especialista. Em setembro de 2941, após muitas aventuras, a companhia chegou à Montanha Solitária. Eles encontraram a entrada secreta e Bilbo foi enviado para explorar os salões e, se possível, roubar algo do tesouro de Smaug. Bilbo desceu até a grande câmara onde o dragão dormia e ali, no meio da vasta cama de ouro, ele viu a Pedra Arken. Bilbo, mostrando uma coragem extraordinária, caminhou até a Pedra Arken enquanto Smaug dormia a meros metros de distância. Ele a pegou. Ela era pesada, mas não muito grande, cabendo em sua mão, e a escondeu rapidamente no bolso de suas roupas. Naquele momento, Bilbo sabia que havia encontrado a tão desejada Pedra Arken, pois não poderia haver naquele grande tesouro duas joias como aquela. Porém, ele não contou a Thorin o que tinha encontrado. Ele a escondeu em seu travesseiro, mantendo-a em segredo. Por que Bilbo fez isso? Bem, ele viu a ganância crescente em Thorin à medida que ganharam acesso ao tesouro e sua obsessão pela pedra, e teve medo. Ele viu como o ouro sobre o qual Smaug havia se deitado por muito tempo estava envenenando o coração do anão com a doença do dragão. Bilbo percebeu que dar a Pedra Arken a Thorin naquele estado poderia ser perigoso. Após a morte de Smaug pelas mãos de Bard, o arqueiro, o conflito começou. Bard e os homens da Cidade do Lago, que haviam perdido suas casas quando Smaug as destruiu, vieram a Erebor pedindo uma parte justa do tesouro. O rei élfico Thranduil também chegou com seu exército, reivindicando joias antigas que os anões de Erebor haviam recebido de seus ancestrais, mas nunca pago. Thorin, agora completamente sob o domínio da doença do dragão, recusou-se a compartilhar qualquer coisa. Ele fortificou a montanha e enviou mensagem a seu primo Dain Pé de Ferro, pedindo reforços. A guerra parecia inevitável. Bilbo viu o desastre se aproximando. Então, ele tomou uma decisão extraordinariamente corajosa e altruísta. Na noite de 22 de novembro de 2941, Bilbo escorregou para fora da montanha, usando um anel para invisibilidade. E indo até o acampamento de Bard e Thranduil, o Hobbit ofereceu a Pedra Arken a eles como moeda de troca. Eles poderiam usá-la para negociar com Thorin. Em troca da Pedra Arken, Thorin certamente concederia a parte do tesouro que eles pediam. Bard e Thranduil aceitaram a oferta, admirados pela generosidade do pequeno Hobbit. Na manhã seguinte, eles apresentaram a Pedra Arken a Thorin. O efeito foi imediato. Thorin ficou consumido de desejo ao ver sua joia ancestral tão perto, mas fora de alcance. Ele ofereceu trocar 1/14 de todo o tesouro pela Pedra Arken. Mas então, descobriu que fora Bilbo quem a havia entregado a seus inimigos. A fúria de Thorin foi terrível. Ele ameaçou Bilbo, quase o jogando das muralhas. Chamou-o de traidor, expulsou-o da montanha. Esse foi o ponto mais baixo da jornada de Bilbo e também o ponto mais baixo da queda moral de Thorin. Mas a história da Pedra Arken não terminou em conflito. No dia seguinte, um exército de orcs e wargs desceu das Montanhas Nevoentas, interrompendo a disputa entre anões, elfos e homens. A Batalha dos Cinco Exércitos começou, forçando os três povos a se unirem contra o inimigo comum. Durante a batalha, Thorin finalmente se libertou da ganância que o consumia. Ele liderou uma investida final contra os orcs, lutando com coragem heróica, mas foi mortalmente ferido. Bilbo foi levado até Thorin moribundo, e ali, Thorin pediu perdão. O anão morreu reconciliado com Bilbo, livre finalmente da obsessão que quase o destruiu. E quando chegou a hora de enterrá-lo, Bard tomou uma decisão significativa. Ele colocou a Pedra Arken sobre o peito de Thorin, dentro de seu túmulo nas profundezas de Erebor. A pedra Arken, o coração da montanha, foi devolvida à terra de onde veio. A história da pedra Arken é, em última análise, uma história sobre o perigo da ganância e o poder da redenção. Como Thorin disse em seu leito de morte, se mais de nós dessem mais valor à comida, bebida e música do que a tesouros, o mundo seria mais alegre. A pedra Arken repousou agora nas profundezas de Erebor, de volta ao lugar de onde veio, brilhando eternamente no peito de um rei que aprendeu, tarde demais, que há coisas mais valiosas do que joias. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o like, seu comentário, seu hype e compartilhe também. Caso você possa e queira, junte-se ao clube de membros para continuar apoiando o Cinejão. Mas lembre-se que sua audiência, seu like e o comentário sempre serão de grande ajuda também. A gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu!